Eu vou cair na noite e vou mais adiante. Sou pirumbo pra curtir um baile funk. Pra mulherada, meu mano, bater cabeça. Vem com a vontade pros amigos a noite inteira. Eu vou cair na noite e vou mais adiante. Sou pirumbo pra curtir um baile funk. Lá mulherada, meu mano, bate em cabeça. Vem com a vontade pros amigos a noite inteira. Chama as novinha pra rua da água. Vem pra rua da água. Vem pra rua da água. Vem pra rua da água. Chama as novinha pra rua da água. Vem pra rua da água. Vem pra rua da aqui na rua da água. Vou botar nela, botar nela. No beco da igrejinha. Vou botar nela, porra toda. Vou botar nela, vou botar nela, porra toda. Vou botar nela, vou botar nela, porra toda. Vou botar nela, vou botar nela, porra toda. Aqui na rua da água. Vou botar nela, porra toda. Empinou bundando o beco da igrejinha. Joga essa raba, é baile do serrão. Empinou bundando o beco da igrejinha. Joga essa raba, é baile do serrão. Onde a natura bota a anifetinha e vê as partes de lança na mão. Pai, joga o bundão pro pai. Bota essa mão no chão. Pai, joga o bundão pro pai. Bota essa mão no chão. Empinou bundando o beco da igrejinha. Joga essa raba, é baile do serrão. Pai, joga o bundão pro pai. Bota essa mão no chão. Empina bundando o beco da igrejinha. Joga essa raba, é baile do serrão. Onde a natura bota a anifetinha e vê as partes de lança na mão. Pai, joga o bundão pro pai. Bota essa mão no chão. Joga o bundão pro pai. Bota essa mão no chão. Empina bundando o beco da igrejinha. Joga essa raba, é baile do serrão. Renan da BL, caralho, já falei. Não, vou falar de novo, tá bom? Sinistão na putaria. DJ JL do TP, vai segurando, piranha. É o TP, cara. Estoura música na internet, né?